Episódio 16 anos. Mais um dia de pé, né? Fazer a correria hoje. Gravar mais um som. Tô lá na P9, afinal. Mais tarde eu tô de volta aqui. Ah, não posso esquecer essa letra aqui não. Vou gravar essa hoje, tá? Tá no pente. Vou ligar pro Dão, ver se ele tá acordado já.